Chegou no final de semana, tá geral se reunindo. Paraisópolis, é isso. Paraisópolis, é isso. Geral se contando, geral se tomando. No baile da zona sul, a 17 tá, tá. A 17 tá, tá. DJ Ferrugem tá na brisinha do Pokémon. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A 17 tá. A 17 tá. A 17 tá. DJ Ferrugem tá na brisinha do Pokémon. A 17 tá. Aí, geral, sobe em cima do carro, embrasado, acabou pro alto. Geral, geral, vai! Ai, que fudocinho. Ai, que baile bom. É só moleque chefe, as mina adoram dondom. É só moleque chefe, as mina adoram dondom. 17 tá. Essa novinha é maluca pra doida. Essa novinha é maluca pra doida. A mídia que faz a mídia. É. Os canalhas do comércio. Vai garota, bota de quica pra cima. Vai garota, bota de quica pra cima. Vai garota, e uma coisa diferente certamente acontece. E uma coisa diferente certamente acontece. Essa novinha é maluca pra doida. Essa novinha é maluca pra doida. Bota de quica pra cima. Vai garota. Bota de quica pra cima. Vai garota. Desce por cima, por cima, por cima. Desce por cima, por cima, por cima. Bota de quica pra cima. Vai garota, bota de quica pra cima. Vai garota, e uma coisa diferente certamente acontece. E uma coisa diferente certamente acontece. É isso aqui, só tô grave, quando eu canto o baile estremece. É isso aqui, só tô grave, quando eu canto o baile estremece. Essa novinha é maluca pra doida. Essa novinha é maluca pra doida. Bota de quica pra cima. Bota de quica pra cima. Vai garota. Bota de quica pra cima. Vai garota. Bota de quica pra cima. Vai garota. E uma coisa diferente certamente acontece. E uma coisa diferente certamente acontece. Essa novinha é maluca pra doida. Essa novinha é maluca pra doida. Bota de quica pra cima. Vai garota. Bota de quica pra cima. Vai garota. Desce por cima, por cima, por cima. Desce por cima, por cima, por cima. Bota de quica pra cima. Vai garota. Bota de quica pra cima. Vai garota. E uma coisa diferente certamente acontece. E uma coisa diferente certamente acontece. É isso aqui, só tô grave quando tu baile estremece. Miltinho, Gabi, Neco, Jaime, Frank, sempre canalhas do comércio. Comigo. Da sociedade escrota, penso em tudo que faço e do que faço me orgulho. Confesso pra vocês, eu gosto muito de fumar bagulho. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Agora não me discriminar o direito de fumar que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Evite a me lembre, nunca fez ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei, foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, é porque eu tô de bem comigo. Mas se tu não tá, vou experimentar. Que não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, nem melhorar o seu astral. Pense nisso, amigo, caia na real. Ah, ah, ah, ah, cadê o isqueiro?

chateia. Eu quero um beijo na boca, ela quer beijo na bochecha. E o que você quer? Roger, o rala fica quente, eu passo a língua na orelha. Diz pra eu parar, passar a língua na bochecha. E o que você quer? Eu quero a língua na bochecha. E o que você quer? Eu quero a língua na bochecha. Eu chupo seu pescoço, mas só que você não deixa. Diz pra eu parar, porque isso é coisa feia. E o que você quer? Quero que chupe na bochecha. E o que você quer? Vem com a gente. Eu quero que beije na bochecha. Eu quero beijo na boca, ela quer beijo na bochecha. Eu quero que beije na bochecha. Eu quero beijo na boca, ela quer bem. Ah, essa tchutchuca é difícil e ela me chateia. Eu quero beijo na boca, ela quer beijo na bochecha. E o que você quer? Eu quero beijo na bochecha. E o que você quer? O rala fica quente, eu passo a língua na orelha. Diz pra eu parar, passa a língua na bochecha. E o que você quer? Eu quero a língua na bochecha. E o que você quer? Eu quero a língua na bochecha. Eu chupo teu pescoço, mas só que você não deixa. Diz pra eu parar, porque isso é coisa feia. E o que você quer? Quero que chupe minha bochecha. Eu e você depois. Quero que chupe. Eu quero beijo na boca, é beijo. Comércio da equipe Os Canalhas do Comércio. Vem comigo, vai. E o bichadão. Vem, chuchu. Chuchuca treme um bumbum, treme, treme, treme. Chuchuca treme um bumbum, treme, treme, treme. Chuchuca, olha só. Chuchuca. Mais uma coreografia feita por esse rapaz aqui, ó. Meu amigo, meu braço. Meu mano, moleque Tito, produção do meu mano Goya. No comando da festa, DJ Vinho, o rei das novinhas. Atenção, meninas, vai, vai, tremendo então. Treme, treme, treme, treme, treme. Olha só, atenção, as meninas. As meninas. Vai, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vamos dançar! Vai que vai, vai que vai, vai que vai. Vai que vai, vai que vai. Chuchuca. Miltinho, cabecinha, Gabi, Neco, Jaime, Frank, sempre canalhas do comércio. Tudo, para na posição, vai de tutão, tutão, tutão, tutão, tutão, vai de tutão, tutão. A menina quer pressão, então pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, na pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, na pressão. DJ Roger Mix, o jovem das produções. Ela sente. Faz uma posição, para na posição. A menina quer pressão, então cabecinha, cabecinha, cabecinha, tudo. Cabecinha, cabecinha, cabecinha, tudo. Cabecinha, cabecinha, cabecinha, tudo. Para na posição, vai de tutão, tutão, tutão, tutão, tutão. Vai de tutão, tutão. A menina quer pressão, vem na hora do amor. Todo tigrão tem sua mãe. Se não conhece, vem pro. Eu faço amor, que é uma delícia. Fala que eu sou teu homem. Fazer amor comigo assim. Cabecinha, cabecinha, cabecinha, tudo. Cabecinha, cabecinha, cabecinha, tudo. Joey Elizabeth do Informite. Chega mais perto, muito longe, não tô vendo. Vai de tutão, tutão. A menina quer pressão. Então pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Na pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Na pressão, então quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Oh my God! Para na posição. Ela sente. posição. Ela sempre levanta. Então, para na posição. Ela sempre levanta. Essa mulher ou não se casa em nojo. Na hora do amor, todo tigrão tem sua má. Se não conhece, vem pro. Eu faço a moca, uma delícia. Fala que eu sou teu homem. Ou então o seu marido. Fica louca aqui no. E vem faz. Toma, toma, toma, toma, pai. Cabecinha, cabecinha, cabecinha, tudo. Cabecinha, cabecinha, cabecinha, tudo. Cabecinha, cabecinha, cabecinha, tudo. Para. Era isso que vocês queriam, é? Então, vamos fazer amor na caminha de capim. Miltinho do comércio, da equipe Os Canalhas do Comércio. Caminha de capim, oi, que é feia, toma peia. Que é feia, toma peia. Que é feia, toma. Parou? Choca! Oi, que é feia, toma peia. Miltinho do comércio, da equipe Os Canalhas do Comércio. Esquece aquela treta. Seu barraquinho, vamos fazer amor na caminha de capim. Então esquece aquela treta. O seu barraquinho, vamos fazer amor. Joga pra lá, joga. Oi, tu quer peia, toma peia. Quer peia, toma peia. Quer peia, toma. Parou? Joga. Oi, tu quer peia, toma peia. Quer peia, toma peia. Quer peia. A menina. Para de frescura pra grana não ficar feia, hein? Esquece aquela treta do seu barraquinho. Vamos fazer amor na caminha de capim. Então esquece aquela treta do seu barraquinho. É muito fácil. Joga pra lá, vai. Oi, tu quer peia, toma peia. Quer peia, toma peia. Quer peia, toma. Que delícia. Miltinho, Piano, Neco, Bruno, Abraão, os amigos do comércio, eles são canalha. Solta o corpo, solta o corpo, solta o corpo e cai do chão. Grita bem forte, grita bem forte, esse é o bonde do Tigrão. Solta o corpo, solta o corpo, solta o corpo e cai do chão. Grita bem forte, grita bem forte, esse é o bonde do Tigrão. Assim, aqui pra tá no alto, tá assim. Esse sim é moral. Baby, A mídia que faz a mídia é Os Canalhas do Comércio. Miltinho, Gabi, Neco, Jaime, Frank, sempre Canalhas do Comércio. Dá um beijinho. equipe Os Canalhas do Comércio. Meu time do comércio, da equipe Os Canalhas do Comércio. Coisa louca, beijo na boca. Que coisa louca, beijo na boca. Sua boca de mel, eu um dia vou beijar. Vou dar vários tipos de beijo, fazendo você gamar na testa. Dou uma bitoca, no rosto um estalinho. Na boca dou um colante, mas que beijo safadinho. Chegando no peitinho, vou te dar um beijo doce. Vou descendo até o umbigo, dando um beijo atrás do outro. E vou descendo, até a coxa, onde dou beijos molhadinhos e deixo você mais louca. E no seu popozão, beijo de língua dente, mas vou parando por aqui, pois tá ficando saliente assim. Que coisa louca, beijo na boca. Que coisa louca, beijo na boca. Tá ficando saliente assim. Tá ficando saliente. Sua boca de mel, eu um dia vou beijar. Vou dar vários tipos de beijo, fazendo você gamar na testa. Dou uma bitoca, no rosto um estalinho. Na boca dou um colante, mas que beijo safadinho. Chegando no peitinho, vou te dar um beijo doce. Vou descendo até o umbigo, dando um beijo atrás do outro. E vou descendo, vou descendo até a coxa, onde dou beijos molhadinhos e deixo você mais louca. E no seu popozão, beijo de língua dente, mas vou parando por aqui, pois tá ficando saliente assim.